seu lote? 273. 273, desce agora 4 mil pés, ajuste 1012. 4.012. O nível de voo 370. Via up e uísque 58. Decola down no zero, após curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 11935, torre 118.6. Responder 5115. Torre Salvador, boa noite, Olimpo 00, localizador. Olimpo 00, ingresso final 10, reporta no externo. Será no externo, Olimpo 00. Localizador Pro 70, 162. Então, papai está acertando o localizador, pistão no zero. Terra, seu papá, ciente, aguarde para transferência de comunicações, reporte FUI-LS. Pega, vai botar FUI-LS, é o teu papá. Bruno Salvador, boa tarde, C3694, transfere, ciente, informação, tabu. C3694, sem identificação, desce ao 070, chegada em Amare. Ao 070, por 3294. Dois, prossiga. Paulo Salvador, FD-6060. Prossiga, 6620. Pode informar a subida que será para o caminhão? Dael, Leda, Bridge. Dael, Leda, Bridge, obrigado. 10, reporte visual. No 612, desce a 2 mil pés, ajuste 1012. 2000, meu cuidado, no 612. Externo, Olimpo 00. 12. 3612, 273. Oceaner 6143, descida para 4 mil pés, ajuste 1012. Desce para 4612, 6143. 6143, descendo a sua indicada. Também dá, você não é 6143. Vamos reduzir para 2309, 6143. Tá bom, vai reduzir então, 230. Tarde, obrigado. 90, autorizado em direção a Juliette, portão 05. Juliette para o 031, 90. Salvador, boa noite, esse é o TAM 3567, cruza no momento, 2 mil pés. 3567 está sob contato radar, sobre o 380, saída Arbor Elefa. Escuta para o 380, Arbor Elefa. Escuta quando possível, vá direto à posição Elefa. Está presente. Obrigado, autorizado direto Elefa para o TAM 3567. Gente, Alfa Vitor Juliette, pista livre. Fernando, pronto para o táxi de AB 107. Pronto, 3 horas e 15, alternativa Salvador. Gol 1856, atentando para o estacionamento no portão 05 do TAM, do Airbus da TAM, autorizado táxi via parte 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, chame, controle, chame torre, frequência 12.6, QNH 1012. Já tenta a aeronave no 05, já vai estar debate de alfa, onde espera 1.8.0, bom, que é gol 1.8.0. Do litoral, guardião 02. Bono 273, controle. Já está em Taparica. Só vai girar agora à esquerda, 1.40 para o localizador, gol no 270. Esquerda, 1.40, localizador, 273. Salvador, autoriza 1.40 para o trip 5.4.5. 5.4.5, autorizado nível 1.40 da presente proa de coral. Proa de coral. Sou Simbra, batizado travado, oficial, até o papá 1.0 ali. Está à esquerda, 1.20. Esquerda 20273. 5415. Na escuta, 5415. Está presente pro do NDB de Léo. grato, NTP. Tá 3894, descida ao 050. 050, 3894. Guardando, na cruzamento da 28, 2800. 73, descendo agora para 2000 pés, ajuste 1012. 2012, 273. Paner 6143, descida para 3000 pés, ajuste 1012, iniciando redução 199. Desce para 3000, reduzindo 190, 1012, ajuste. Então, Paner 6143. Pode ser 200 nós, é a mínima linha para nós? Lento, tá autorizado. Tá. Qual 90 vista, no menos 2? No menos 2, chama a torre no 8, meia dúzia. Obrigado. 2 Salvador, boa noite, eu no menos 2 da Gol, estabilizado o localizador, pistão no 0. Gol no menos 2. Continua a aproximação, pista 10. 2894, mantenha o perfil da chegada. Certo. Oceaner 6143, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite ao lock. Vai manter pro limite ao lock das horas. 6143. Para regresso a Salvador? Para uma torre no 8612, o guardião. 8612, guardião. Graças a Deus. Boa. Tá cruzando. Vou ali para o 0. Se é o teu papá, livra na Eco e chama um 219 à direita. Eita, Eco, 219, se é o teu papá, é. Boa noite, é o papá do está na sua força para a tarde. É o 43. Papá Tango, Sierra Hotel Papá, autorizado táxi de Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo para o 43, Sierra Hotel Papá. Autorizado pouso. Livre pouso 1-0, no menos 2. Webjet 6720, nós temos pré autorizado nível de voo 360, o senhor aceita? Webjet 6720, confirme-se ciente da informação e uniforme. Informação Tango, eu vou copiar o uniforme, então estudo box 4. Ciente, aposte para cópia. E 12, Oceaner 6143. Desce para 2612. Como número 2, para o pátio do Graé. Guardião, agilize da presente, tem um segundo tráfego aí a 2 milhas por externo, ok? Agilize para passar a retaguarda do tráfego, reporte cruzando hoje da 1028. Agilizando, tráfego a 2 milhas, guardião número 2. Passará no final. Redução indicada de 209. 3312. Fazer mais, fazer aí. 3567, chama Recife 1260. Recife 260, boa noite, obrigado. Pode tomar a frente do controle? Controle 119.35. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360. Pelantes, Uru 190. Após espaço, tem comando franco. Fala aqui também, curva direita, da Eolinda Brito, 119.35, controle 127, é o código. UEM 620, com o deslizamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Camarim. Afirmativa, guarda pista livre no 276. É. Por menos 2 do solo 49, a dirige à direita, 129. Direita, 129, igual no menos 2. Foro 856, vento 110 graus com 10, pista livre, está autorizado a decolar. Autorizado a decolar, está autorizado, boa noite, pista. Guardião, informe solo controlado, 110 com 10. Subi Alfa antes da Juliette, reporta, voo no 6146, não em alerta. 6143, reporta no esperto. Reporta no esperto. Força Aérea 2281 para Recife, autorizado nível de voo 110, falando para a cópia? 281 para Recife, nível de voo 110, via Golf 677, igual ao 0, após curva esquerda, saída Conde. Controle 11935, transponder 5053. Controle 11935, ao 51. 11935, coronel 56. Série 2281, com o deslizamento correto, reporte pronto para posicionamento. Controle Salvador, boa tarde, boa noite. 56 decolado na saída por Caracaju. 856 está sendo contratada, sobre a 390, saída por Caracaju. Subida 390, por Caracaju a saída, boa noite, 56. No 5, da presente, o senhor vai chamar Ilhéu. Primeiramente, o serviço radar está encerrado, o senhor está a 50 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha o nível de voo 140, chamando Ilhéu no 201. 6143. Voro 273, livrando à direita, 129, prossegue, seu solo foi 52. Tem pista livre, o 6143 da Ocean, 110 com 112. 110 com 112, é pouso livre. Visão 3894. 3894, torre 1-8-6-12. 26. Boa noite, é 3894. 3894, aguardando a pista livre e pista 10. Aguardando a pista livre. informações, eu tenho 42206, portão 6. Azul 4206, autorizado, puxa, estacionamento, resposta para o táxi. Uno 43, o sol 54, direito em 2. Direita 290, 43. Sené 6143, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 6143. Bando 273, mantém a posição. O Embraer da Azul 4206 está efetuando o push. Após o início do táxi, autorizarei o ingresso no portão 03. Solo, a linha 720, posição 4, exatamente push. Objeto 6720, aguarde para o push. Salvador, UFZ 6720, está na posição 4 para o push. UFZ 6720, aguarde para o push. Aguarde. Força aérea 221, autorizado táxi. Via taxiway hotel, chame para o cruzamento da pista 0. Tá 3894. 121, décimo 9, ao 57, seu solo. 2545, alternando 12685. Barra Recife, 2545, alternando 12685. Boa noite, seu governo. Copiado todos os 4206 com 112 a bordo, até na Maceió, autonomia 3 horas. Confirme pessoas a bordo e autonomia? 112 a bordo, autonomia 3. Azul 4206, autorizado táxi, parte 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Chame torre, frequência 18, decimal 6, QNH 10112. 112, para de táxi, e a Índia Alfa, espera da 0-2-6-4-2-0-2. Solo Salvador, boa noite, 3894, está na Alfa. 3894, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Bono 723, após o início do táxi do Embraer da Azul, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. 2273 para o portão 03. Oceania 1143, siga o Boeing da Gol, autorizado portão 01. Aqui é o Gol e após portão 01, Oceania 1143. Tanto 3894, siga o Airbus da Oceania, autorizado, ingresso na Juliette, portão 08. Ok, segue o Oceania 08, da 3894. Após a passagem do Airbus da Oceania sacado, autorizado push, estacionamento e pós para o táxi. Após o Oceania, push também para o táxi, web. Sente quanto a cópia, passagem 2733. Passagem 2733 para Recife, autorizado, nível de voo 090, via Golf 677, decola da Almo 0, após curva esquerda, saída Conde, controle 11935, transponder 5133. Meia ponte, espera da Almo 0. Azul 4206, autorizado, além da decolada 10, 710 com 10. Zero. Mantenha a posição. Força aérea 22 é tudo, mantenha a posição. Zero sete zero quatro, quadração. Para cópia do 601 no tango, Patango Galeão. 01, ciente da informação e uniforme? Afirmativo. Voando 601 para o Galeão, autorizado nível de voo 360, via Upsilon 0, ESMAP após voo conforme a rota do plano. Decola da Almo 0, após curva direita, saída da EL, Leda após voo e bridge, controle 11935, transponde 5141. Então, como transponder? 5141. Afirmativo. É, 360 autorizado, Pesulu 10 até Smart. 10 decola, curva direita, na Dael, Leda e após Leda, Bridge. 1935, o controle 5141, transponder gol no 601. Vou no 601, com o treinamento correto, resposta pronto para posicionamento. Camara pronto, gol no 601. Conselho 2281, confirme que já voou o visual na roda. Então, reautorizado, nível de voo 070, subida Conde 5053, das polias. Conselho 2281, autorizado, cruzamento da pista no zero, táxi via Delta, Alfa e Pajante da Juliette. A 206 decolada agora, 03, controle 1935, tem ótimo voo. 1935, azul 4206, obrigado, uma boa noite. Seven seven, confirm if you listen the uniform. On the 077, we will check your information uniform. I just want to ask to remain inspected. On the 077 to Frankfurt, clear the flight level 310. Departure, book a departure, Aracaju transition. On the 077, it's Frankfurt by the flight and route, standing up at the 310 by a Puka departure. And Aracaju transition. Condor 077, your departure is Puka and casual transition, Alpha Romeo Uniform. Confirmed, do you expect, are you ready to copy clearance for level 310 to Frankfurt? Yes, we want to ready. Okay, in just 1 minute I'm going to call you to copy, sir. Okay, so we expect that, thank you, and very much, thank you. Voo 901, zero um, autorizado posicionamento e pós para o táxi. Porta na táxi. Solta, Salvador. Webjet 6720 para o táxi. 157-340, Guarulhos. Web 6720, autorizado táxi via Pat 1, Índia Alfa, até o ponto de espera do Almo 0, chame Torre 1 no decimal 6. Quenegal no 012. 1012. Pátio de Alfa, pode esperar às 8h30, obrigado, uma boa noite. Solo, Salvador, boa noite. Altão 3897, estamos com informação Uniforme. Altão 397, aguarde, número 2 para a Copa. José 2281, autorizado em gato na Juliette, siga o Airbus da Web, táxi via Pátio 1, Índia, Alfa no ponto de espera da 10, chame Torre 1 no decimal 6. Quem negar 10012. WebJet 6720, autorizado a linha decolar da 10, vento 1 no 0 graus, continue. WebJet 6720. 6720, a linha decola da 10. 6273, chame torre 118 desse momento. Sabe 2733, mantenha a posição, mantenha a posição, tem um tráfego decolando agora da 10. Salvador, boa noite, Dona 567, dentro do uniforme, autorização Brasília, 387. Uniforme correto, número 3 para a quarta guarda. A escuta 567. Condor 077, just 1 minute to copy, sir. Condor 077, ready to copy. Okay, just a minute, sir. Condor 281, ciente, após o tráfego web decolagem, a linha mantém. A 2733 observando a WebJet agora após a linha mantém. Observando a linha mantém. Condor 077, ready for copy?